Seção 26 de Fábulas de Esopo, volume 2, traduzido por Manuel Mendes da Vidigueira. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações ou para ser um voluntário, por favor, visite LibriVox.org. Gravado por Tisha Bordom. O Homem Pobre e a Cobra, de Esopo. Um homem pobre costumava afagar e dar de comer a uma cobra que em sua casa trazia. E enquanto assim fez, tudo lhe ia por diante. Depois, por certa gastadura, fez-lhe uma grande ferida. E vendo que tornava a empobrecer, com muitas palavras e humildade, lhe pediu perdão. Respondeu a cobra: Eu de boa mente te perdoo, mas não te há de isto prestar para deixares de ser pobre, que esta ferida sempre me há de doer, e sempre há de estar pedindo vingança de ti. Moralidade. Quis Esopo mostrar nesta fábula o que costumam dizer: a quem agravares, não lhe creias, porque a memória dos agravos é eterna. Portanto, quem injuriou algum amigo seu e depois se reconciliaram, entenda que, por muito amigos que pareça estarem e que no exterior mostre não lhe lembrar nada, lá no mais secreto do coração está guardada, muitas vezes, a memória da injúria. Finde. O Homem Pobre e a Cobra.